fui criticado, mas nada disso me fez ser mais um revoltado. Eu já fui derrubado e já fiquei de pé, e todas as circunstâncias me fizeram usar a fé. Eu já sofri calado, eu já fui criticado, mas nada disso me fez ser mais um revoltado. Eu já fui derrubado e já fiquei de pé, e todas as circunstâncias me fizeram usar a fé. Um sonhador ou apenas um garoto que luta sobrevivendo com a força e o esforço que já nasce pra vencer na vida. Nós lutando pela água enquanto eles tomam banho de sidra. Pra tudo tem saída se a escolha for certa. Verdade só uma e certeza essa liberta. Só que aqui na terra falta coração. Nesses dias tá extinta a palavra perdão, porque são vidas vazias sem direção. E um sonho caminhando entre o desejo e a ambição, que no futuro pode gerar frustração ou grandes sequelas de uma realização. O amanhã pode ser hoje, hoje pode ser amanhã. Revolta na vida que deixa minha mente sã, e cada não recebido é o que me mantém vivo pra poder superar aquilo que um dia foi dito. Eu já sofri calado, eu já fui criticado, mas nada disso me fez ser mais um revoltado. Eu já fui derrubado e já fiquei de pé, e todas as circunstâncias me fizeram usar a fé. Eu já sofri calado, eu já fui criticado, mas nada disso me fez ser mais um revoltado. Eu já fui derrubado e já fiquei de pé, e todas as circunstâncias me fizeram usar a fé. Às vezes penso tudo, outras não penso nada. Como se a alma precisasse ser lavada. Nessas horas vejo que estou cheio de mim. Só quero me esvaziar e me encher por aí. Sinto que a cruz tá mais pesada, ou simplesmente que é grande a caminhada. O que somos, não somos nada. Hoje o que caminha, amanhã o pó da caminhada. Grande a sabedoria que reina no luto. Em festa o insensato gera um absurdo. O cair vem do homem, o levantar de Deus. E quando estou de pé, eu luto junto com os meus. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que vem para a gente. Meus inimigos eu quero vivo pra aprender com a minha fé e ver que tudo é possível. Eu já sofri calado, eu já fui criticado, mas nada disso me fez ser mais um revoltado. Eu já fui derrubado e já fiquei de pé, e todas as circunstâncias me fizeram usar a fé. Eu já sofri calado, eu já fui criticado, mas nada disso me fez ser mais um revoltado. Eu já fui derrubado e já fiquei de pé, e todas as circunstâncias me fizeram usar a fé.